se tem mesmo razão. Não fiquei lá do seu lado, escolhi o caminho errado, não segurei a sua mão. Olha, eu não te enxergava assim. Tão perfeito em minha frente, teu olhar tá diferente. E o que tem te tornado confiante assim? Eu percebo a sua mudança, não tem mais insegurança. E agora não vai precisar de mim, yeah. Você se transformou e a vida me ensinou a reconhecer você, amor. Que a falta que você me faz será tarde demais. Você se transformou e a vida me ensinou a reconhecer você, amor. E a falta que você me faz será tarde demais pra reconhecer o amor. Eu reconheço, amor. Você se transformou. Oh, eu não te enxergava assim. Perfeito em minha frente, teu olhar tá diferente. E o que tem te tornado confiante assim? Perceba sua mudança, não tem mais insegurança.